Clube e a Loja da Mentira, a Casa do Verdadeiro Pescador, promovem neste domingo o primeiro torneio de pesca, competição para adultos e crianças, a partir das 10 horas da manhã na Lagoa do Clube. As inscrições serão feitas no local. Participe você também. E você sabe, junto comigo tem Vênus Modas até às 3 horas da tarde. E patrocínio em toda a região, se ligam aqui. Alta classe em moda masculina, mocassim social, botas e linha jovem. Sayazi, o calçado que caminha pelo mundo. Vendas no atacado e varejo na indústria de calçados. Sayazi, Marciano Pires, 1567. As inscrições serão feitas no local. Participe você também. E você sabe, junto comigo tem Vênus...